Pai, nas tuas mãos entregamos este momento. Sim, meu Deus. Te pedimos, Pai, para que o Espírito Santo venha ministrar em nossas vidas. Amém. Queremos tocar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sim, sim. Pai, tu repreendas todo o espírito de incredulidade, sim, meu Pai. Todo o espírito contrário ao estabelecimento do teu reino, sim, meu, nas nossas vidas. Sim, Senhor. Louvado seja o teu santo. Esse momento, Pai, é unicamente teu, para que o Espírito Santo venha exaltar o teu nome na revelação do teu Filho. Entregamos essa questão como igreja nas tuas mãos, ali do congresso. Te pedimos a tua misericórdia ali. Pedimos a misericórdia para este país. Amém, Senhor. Obrigado por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos que na Bíblia nós temos 150 salmos. Cada um deles revela uma mensagem específica, como também em alguns salmos se formam um conjunto de uma mensagem. Por exemplo, o Salmo 21, o 22, o 22, o 23, o 24, eles são independentes, mas eles formam uma mensagem. O 22 fala do pecado que entrou no corpo de Cristo. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele estava nos recebendo no seu corpo. Quando você vai no Salmo 24, você vai lá uma expressão: quem é o rei da glória? Está se falando da ressurreição dele. Ele morreu, ressuscitou. E o Salmo 23, nós temos os quatro estágios do crescimento da nossa caminhada. Ali, vocês podem até trabalhar com a ideia das quatro estações: primavera, verão, outono e inverno. É a lição do Salmo 23. Mas não é sobre o Salmo 23 que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um outro conjunto de Salmo, e aí eu gostaria que vocês abrissem, a partir do Salmo 120... Do Salmo 120 até o Salmo 135, eles tipificam, eles representam a nossa caminhada com Deus. Talvez aí na sua Bíblia esteja escrito lá em cima: Cântico dos Degraus, ou Cântico da Ascensão. Então são 15 salmos, começando do 120 até o 135. Eles representam o crescimento dos filhos de Deus. Cada um com uma lição. Nós nascemos e crescemos, devemos crescer. Há uma experiência de regeneração e também uma caminhada para a maturidade. Então, neste salmo nós vamos descobrir que há uma viagem que nós precisamos fazer. Considerando que alguns estudiosos chegou a dizer que eles cantavam estes salmos quando estavam indo para Jerusalém, nas festas. E as pessoas vinham de vários lugares ali de Israel, e juntos eles chegavam a Jerusalém, cantando cada salmo, peregrinos. Então, este salmo, ou estes salmos, eles mostram a nossa peregrinação, a nossa caminhada. Eu chamo aqui de uma viagem, para entender melhor. Considerando que o homem é corpo, alma e espírito, a viagem que nós precisamos fazer, a luz, agora não a luz da velha dispensação, não é sair mais do Brasil e para Jerusalém terrena. Não é uma viagem geográfica. Agora é uma viagem interior. É uma viagem que começa da nossa alma para o espírito. E é uma caminhada. Nós nascemos de novo. O nosso espírito, que é a parte mais íntima, foi regenerado. Mas nós temos uma alma que precisa aprender a viver conforme a vontade de Deus. Uma pessoa acaba de nascer de novo, não significa que ela está pronta. Ela nasceu de novo para viajar. Então, é uma viagem da alma para o espírito. Essa viagem, ela é um tanto quanto perigosa. Tem suas dificuldades. Porque podemos encontrar no meio do caminho o judaísmo e o humanismo. Ela é uma viagem perigosa. Mas à luz da palavra de Deus, nós precisamos. Por isto que este salmo, ou estes salmos, é como que o Espírito Santo nos pegasse pela mão e nos conduzisse. Você nasceu de novo, mas você tem uma alma que precisa conhecer este novo homem, este espírito regenerado, precisa ganhar mais e mais a visão da pessoa de Cristo lá no interior. Qual é a finalidade dessa viagem? Dessa caminhada da nossa alma para o Espírito? É tocarmos na pessoa de Cristo. É descobrirmos a suficiência do Senhor Jesus Cristo lá na parte mais profunda do nosso ser. Por isso, nós precisamos de luz. Cuidado, porque essa viagem tem perigos. Tem humanismo. Eu preciso conhecer o Senhor Jesus Cristo. De que maneira? Aí a Bíblia vai nos dar a orientação. Para a gente não cair no legalismo, no humanismo. Eu tenho que fazer. Eu tenho que tocar em Cristo da força da carne. Então nós precisamos de revelação. Nós precisamos de olhos abertos para tocarmos no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio habitar no nosso espírito. Precisamos da revelação que Ele é suficiente, que nele nós temos todas as coisas. Descobrimos o tetelestai. Descobrimos que tudo está consumado. Que tudo está pronto. aí a alma entra no descanso. Nascemos de novo, e por que a nossa alma está aflita? Por que a ansiedade? Está errado alguma coisa na experiência? Não. É que nós precisamos conhecer aquele que habita no nosso espírito. Deus veio fazer do nosso espírito a sua morada. Ele veio habitar no nosso espírito para nos conduzir nesta viagem. A minha alma indo ao Senhor e o Senhor conduzindo a minha alma, a nossa alma. Em Efésios, capítulo 1, versículo 15 e 18, a 18. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olhos iluminados, colírio, como diz no Apocalipse, olhos abertos, para vermos a beleza, a riqueza. A palavra riqueza em Efésios, a palavra no original é plutocrata, significa uma pessoa riquíssima. Deus é muito, muito, muito rico em graça. É um Deus gracioso e quer nos conduzir de forma graciosa no nosso dia a dia. Então, eu quero passar aqui um pequeno esboço destes salmos e, na medida do possível, nós vamos estar estudando aos domingos. Só para vocês terem uma ideia. Do Salmo 120 ao 124, está falando de um conflito interno. Nós vamos mexer com isso. Da purificação. Do 125 ao 129, está falando da nossa revelação, da iluminação, da nossa entrega, da nossa consagração. Uma vez conquistados por Deus em Cristo, somos dele. Consagração significa que você não tem mais direito. Você pertence a alguém. Do Salmo 130 ao 134, está falando da formação da vida de Cristo em nós. Ok? Purificação, iluminação e formação da vida de Cristo. Porque a vida cristã, ela é feita de estágio. Você nasce para crescer. O perigo é entre o nascimento e a glorificação, que é o fim dessa viagem. Nesse ato, nós temos aqui o trabalho de Deus, a revelação de Deus, e nós podemos nos perder neste ato entre a justificação até a glorificação. De que maneira? Acharmos que nós podemos produzir essa santificação. Achar que nós podemos produzir este crescimento. Agora eu quero dizer para vocês que o crescimento advém por um relacionamento. É andar com Deus. Você pode conhecer os assuntos da Bíblia, mas tocar em Cristo, tocar nele, tocar na vida ressurreta dele no seu interior, só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso, queridos, que eu quero dizer para vocês dessa caminhada, eu estou chamando de viagem. Uma viagem que nós precisamos fazer da alma para o espírito. Da alma para o espírito. Toda viagem tem um começo e tem um fim. Você sai de Londrina para Curitiba, você tem um momento da saída e um momento da chegada. Como vamos crescer? Como tocar em Cristo? Onde está a base? A base está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e 2. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Ele está falando dele mesmo. Conheço o homem em Cristo. Um homem em Cristo. Que está aqui o começo. Um homem em Cristo. O que significa isto? Identificação. Precisamos estar identificados, unidos à pessoa de Cristo. Não há começo sem esta identificação. Deus não vai trabalhar na vida de alguém sem a cruz, a parte da cruz. O início da nossa caminhada é o estar onde? Em Cristo. Preposição riquíssima. Vale a pena estudar isso. Paulo ganhou esta revelação quando ele caminhava, quando estava indo para Damasco, caçando os cristãos. Quando Jesus aparece, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Olha aqui a verdadeira identificação. Por que tu me persegues? Paulo estava perseguindo a quem? A princípio os cristãos. E de repente Jesus aparece, por que tu me persegues? E isto significa que aquele que está em Cristo, está identificado em Cristo. Bem, tem um começo. Eu preciso estar em Cristo. E daí? Deus é muito gracioso. O que é que ele fez? Ele nos incluiu no corpo do seu filho. Nós fomos recebidos. Eu sei que este texto, todos já sabem de qual é salteado. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim mesmo. Aqui está o começo da vida cristã, é cruz. Não há regeneração sem cruz. Não há regeneração sem morte. Insensatos, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Não existe regeneração sem identificação no corpo do Senhor Jesus Cristo. E para estarmos identificados, Ele providenciou a cruz. Quando eu fui levantado da terra, Ele atraiu a quantos? Todos! Todos! Você foi atraído. Recebido. Aceito. Nós nos tornamos agradáveis a Deus na pessoa de Cristo. Deus nos vê em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Primeiro eu vou justificar para vocês que eu não estou com pressa para entrar nos Salmos. Eu estou fazendo aqui uma pequena introdução, se não der tempo, não há problema, nós vamos ter aí muitos dias. Conforme eu estiver sendo escalado, eu vou estar pregando estes Salmos. Escolheu. Que confusão se faz em cima disso. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, porque Cristo já existia lá antes da fundação do mundo. Deus não escolhe ninguém fora de Cristo. Fomos escolhidos em Cristo. Assim como nós caímos em Adão, nós nem existíamos, mas pelo fato de Adão existir, nós estávamos nele, quando ele caiu, nós caímos. Nós estávamos em Cristo antes da fundação do mundo, eleitos agora, escolhidos agora. Não é uma escolha se é para ser salvo ou para ser perdido. A eleição está relacionada à nossa regeneração. Deus nos regenerou em Cristo, nos predestinou. Essa palavra predestinação não é que Deus escolheu um para o inferno, para o céu, não. Predestinação está relacionada à formação da vida de Cristo em nós. A imagem dele formada em mim e você. Tudo começa pela regeneração. Eleição é regeneração. Predestinação é o propósito pela qual Deus nos regenerou. E qual é o propósito dele? É que sejamos semelhantes ao filho dele. Todas as vezes que aparece a palavra predestinação, está relacionada à filiação. Como filhos eleitos, somos predestinados. A predestinação tem nada a ver com predestinado para o inferno, para o céu. Deus atraiu a todos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, a caminhada tem um início, a viagem tem um início e tem seu fim. Mas nós estamos no começo. E o começo, Deus exige a morte. Ninguém vai passar por caminho sem primeiro atravessar a porta. A porta, para você sair do ambiente para o outro, bastou um passo. Isso é a justificação, a cruz. Depois você tem o caminho. Esse caminho é longo e perigoso. Mas tem uma porta. Essa porta se chama cruz. Então, o começo da vida cristã é a morte do velho homem. É a crucificação do velho homem. Permita dizer para vocês que a minha experiência cristã foi quando Deus revelou no meu coração a morte do meu velho homem. Ali verdadeiramente começou a minha caminhada. O homem aonde? Em Cristo. O que significa em Cristo? Que fomos aceitos por Deus na pessoa de Cristo, de forma santo, inculpável, irrepreensível. Não fizemos absolutamente nada. Isto foi uma obra da graça de Deus. Em Cristo significa que fomos aceitos, recebidos, nos tornamos agradáveis diante de Deus, diante, na sua presença, no seu olhar. É isso que está dizendo no original. Na sua presença, irrepreensíveis. Você já pensou isso? Que em Cristo nós nos tornamos irrepreensíveis diante de Deus? Foi isso que a cruz fez. Madame Guyon, aquela mística, ela diz que a vida cristã tem três estágios. Primeiro, Deus nos atrai. Ele nos atraiu. Na cruz. Morremos. Fomos identificados. O velho homem foi extinto. Morremos para nós mesmos. Atraídos. Segundo, o despojamento. Despojamento do quê? Da alma, dos vícios, das mazelas. Atraídos em Cristo. Um homem em Cristo é o homem que ganhou no seu espírito a vida nova, a vida de Cristo, a presença do El Shaddai, do Todo-Poderoso. Não mais agora lá no Santíssimo, na velha dispensação, mas agora no nosso espírito. Queridos, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, vive dentro do seu espírito regenerado. O início da vida cristã, na visão da dona, da Madame Guyon, atração em Cristo, despojamento e depois o amor. Aí, esse amor que não dá para explicar. O amor que excede. Deus é amor. É ser identificado com Deus. Ainda, a Jaspin Lowe também fala da nossa, do nosso início dessa viagem. Por favor, não é a viagem de Londrina para Jerusalém. É uma viagem da alma para o espírito. Com a finalidade de descobrirmos quem é Jesus Cristo. A sua suficiência. Para Jaspin Lowe, a vida cristã começa com o novo nascimento. Depois, segue com avivamento. Avivamento é o Espírito transformando, revelando dia a dia, nos avivando cada instante em sua presença. Ela chama isso de como fosse um fogo ardente, avivado. E a terceira, ela fala da intimidade. Bate. As duas, apesar de na distância de anos, elas concordaram. E eu creio que é uma sequência bíblica. Ninguém pode começar uma vida cristã sem primeiro passar pela morte com Cristo. Em Cristo, recebidos por Deus. Agora eu gostaria de mostrar para vocês ainda em Gálatas 2, 19 e 20. Daqui a pouco nós vamos entrar no Salmo 120. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vocês lembram? Um homem aonde? O que significa ser um cristão? Um homem em Cristo. Um homem nele, ok? Esse é o início. É o início da nossa caminhada. Como é que nós vamos estar nele? Atraídos por ele. Identificados, mortos nele. O tudo consumado nele. Ele nos conduziu à presença de Deus Pai. Nele. Agora muda a preposição. É Cristo aonde? Em nós. Em mim. São duas coisas diferentes. Estamos em Cristo. É uma obra da graça, da justificação. Fomos aceitos por Deus e não merecemos nada. Agora, quando a Bíblia fala de Cristo em nós, se refere ao nosso andar. Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Andai nele. Agora é andar nele. Enoque andou com Deus. Pode ler o 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações e graças. Andai aonde? Nele. Um homem em Cristo. E agora Cristo neste homem. Assim como recebestes a Cristo, andai nele. Por quê? Precisamos descobrir que a nossa alma só pode descansar pela revelação da suficiência dele. Por isso, nós precisamos ser cuidadosos, atentos, observadores, cuidado com o que você escuta. Cuidado com o sotaque que vem por trás mesmo de uma palavra. Por isso, leia o seguinte versículo. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado. Cuidado com o engano. Cuidado com novidades. Cuidado com vãs filosofias. Não engula tudo. Tem olho observador, clínico, olho de águia. Tem olho de águia. Ela enxerga a distância. E o olhar da águia, segundo estudiosos, é um olhar fixo. Não se deixe levar por filosofias, palavras humanas. Por isso, cuidadosos, por quê? Porque esta caminhada, quando você ganhou uma experiência no seu espírito da revelação de Cristo, é o começo da vida cristã, até o final desta viagem, aqui temos perigos. Muitas dificuldades, muitos esbarrões, muitas decepções. Por isso, nesse andar, o Salmo 120 vai nos ajudar. Agora nós começamos o nosso estudo do Salmo. Este Salmo, eu fiz essa introdução para mostrar para vocês que este Salmo está falando para filhos de Deus. Contudo, esta mesma palavra pode tocar em alguém que não é filho, e este alguém se tornar um filho de Deus. Toda a escritura foi inspirada. Não existe essa história, este livro foi escrito para tal classe, tal classe, tal classe. Toda a escritura foi inspirada por Deus, para o ensino, para a correção, para a repreensão, toda ela, de Gênesis ao Apocalipse, foi escrita para todos. E toda ela é a revelação de uma pessoa. A visão da Bíblia é de uma pessoa, é Cristo. É da pessoa dele. Em Cristo, recebidos por Deus, irrepreensíveis, sem mácula, sem culpa, Deus nos tornou agradáveis, nós nos tornamos agradáveis a Deus diante do Filho. Agora a Bíblia diz para andarmos, e nesse andar, e que agora é entre o começo e o fim, nesse ato. Por isso, amados, que o Salmo 120 começa com uma crise. Na minha alma, na minha angústia, clamo ao Senhor. Você sabe por quê? Porque o crescimento está muito ligado, atrelado às crises. O homem sem crise, ele ficaria embrutecido. A crise é para nos moer. A crise é para nos levar à finitude. A revelação de que nada podemos, nada melhor do que uma crise. Para a gente descobrir a suficiência do Senhor Jesus Cristo. Você nasceu de novo, Cristo, a sua vida. Você pensou que a vida cristã era um mar de rosas, mas não é um mar de rosas. Precisamos de crises. Por quê? Este salmo mostra que a alma, ela anseia por libertação. E ela começa com um clamor, ela começa com uma oração. Ela está clamando. Na minha angústia, clamo ao Senhor. Não há momento mais precioso do que este. Eu não sei. Por isso que este Salmo 120, a crise veio para esta alma, porque essa alma olhou para fora de si. Olhou em sua volta. Esta é a nossa tendência, queridos. Nós temos uma alma aflita. Temos um espírito regenerado, onde Deus habita. Mas qual é a nossa tendência no momento de uma crise? É olharmos para onde? Para fora. É exatamente isto que acontece neste Salmo 120. Uma crise. E agora ele clama ao Senhor. Aquele momento que você sozinho vai lá no seu quarto. É uma dor que você tem que ninguém entende. E que não dá para explicar. É uma dor lá no coração. É de uma perda. N coisas. É naquele momento de crise que você vai clamar ao Senhor. Veja em sua volta a língua enganadora, lábios mentirosos, quantas setas, quanta gente no momento de crise vem falar e acusar, assim como Jó, passando por um crivo terrível, aparece os três explicando, falando da situação de Jó, justificando ou tentando. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles queriam ser muito mais justos do que Jó. A crise. Isaías teve uma crise. Morreu o rei Uzias. A Isaías era um profeta do palácio, provavelmente muito íntimo de Uzias. E aí morre Uzias. Quem sabe ele olha para o lado de fora, está sempre olhando para fora. Aí vem a crise. E na crise ele viu o trono, ele viu a glória de Deus. Sempre é assim. Ezequiel também uma crise. Lá no rio Quebar, na Babilônia, distante de Jerusalém. Jerusalém representa o testemunho de Deus na terra. Ele deveria estar em Jerusalém, mas ele está no rio Quebar, na Babilônia, na confusão, em profunda depressão. E de repente ele vê a glória do Senhor. Os céus se abrem para Ezequiel. Em que momento? Na crise. Por isso que Deus precisa abrir os nossos olhos. E se ele está usando uma crise para você tocar. Eu gosto dessa história daquele soldado que ele amava profundamente a Napoleão. Ele tinha um amor profundo por Napoleão. Ele foi para a guerra. E lá ele foi ferido e veio o médico fazer uma cirurgia. E tinha que fazer sem anestésico. E aquela faca cortava. Aquele instrumento cortava e doía. E ele dizia assim, vai fundo, doutor. Vai fundo. Quem sabe o senhor vai ver aí dentro o meu rei. O meu rei Napoleão. Quem sabe seria a nossa experiência. Vai fundo, Senhor. Corta mais. Até que as pessoas vejam Cristo em nossas vidas. Tive que cortar. Essa viagem da alma para o espírito é dolorida. O caminho é tortuoso. Muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas é glorioso. O povo saiu do Egito, terra da escravidão, deserto para Canaã, terra que emana leite e mel, símbolo de Cristo. Leite, essência animal, manteiga, derivado do leite, símbolo da graça, mel é símbolo da palavra. Jesus crescia em graça e conhecimento. Manteiga e mel. Era a terra de Canaã. É Cristo. Agora, Deus nos tira do Egito. Não tem como. Não tem como chegar a Canaã ficando no Egito. A travessia do Mar Vermelho tipifica a morte, a imersão, a identificação. Não existe o início da caminhada sem a morte do nosso velho homem. Tem um deserto pela frente, árido. Tem Canaã, tem Cristo. Esta é a esperança do nosso chamamento. Cristo em vós, a esperança da glória. Nada melhor do que uma crise. Essa alma clama. Um desejo intenso pelo Senhor. A minha alma clama. Na minha angústia eu clamo a quem é o Senhor. O que significa Senhor? Dono. Absoluto. Que governa. Por isso, assim como recebeste a Cristo, andai nele. Agora você pertence a ele. Você deve saber que o novo governo é uma nova vida. Um novo domínio. Precisamos descobrir isto, que ele é Senhor, ele governa todas as circunstâncias, ele governa todas as coisas, ele é Senhor absoluto. Este salmo nos ensina como devemos interpretar a vida. E como interpretar a vida em meio à crise. Como é que você interpreta a sua vida em meio à crise? Tudo acabou. tudo acabou. Não, não é tudo acabou. Não é tudo acabou. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Por mais dolorido que seja, Deus sabe o que está fazendo. Sabe por quê? Essa pergunta eu fiz domingo passado. Por que o filho pródigo saiu de casa? Porque ele interpretou a vida como prazeres do mundo. E o que aconteceu? Vai, pai gracioso, vai. Quem sabe ele estava em crise. Um pai chato, um irmão chato, legalista, uma casa chata, um pai quadrado, um ambiente ruim. Então ele interpretou a felicidade como sair de casa e ir para o mundo. O que que o pai fez? Deixou. Pai? Pode ir. O Salmo 120. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Kedar. O que significa isso? Engraçado, né? Ele habita nas tendas de Kedar? Não, ele é peregrino em Meseque e habita nas tendas de Kedar. Isso aqui é figurado. Meseque, descendente de Jefé, no norte de Israel. Kedar, os descendentes de Ismael, no sul de Israel. No sul de Israel. Olha os extremos. Não é assim que a nossa alma vive? Uma hora no pico da alegria, outra hora no pico da depressão, oscilando entre o norte e o sul. O norte e o sul. Você nasceu de novo, está muito feliz e contente, e vai. Daqui a pouco você está murchinho. Oscilação entre. É a nossa alma que oscila entre o norte e o sul. Não sei se esse som está complicado aqui, esse eco, dá um jeito aí. Isso é coisa da nossa alma, e Deus precisa tratar desse desequilíbrio dos extremos da nossa alma. Uma hora no norte, outra hora no sul. Um momento eufórico, outro momento deprimido. Mas eu sou nascido de novo. É verdade, é nascido de novo. Por isso que o Espírito Santo vai pegar nas nossas mãos para nos conduzir ao equilíbrio. E este equilíbrio está na pessoa de Cristo. Por isso que a nossa alma não pode, ou deveria olhar para Cristo lá, habitando no nosso interior. Vamos pegar um exemplo dos extremos. Jonas. Jonas, profeta menor, capítulo 4. Jonas capítulo 4, podemos ler o versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Extremamente irado. Agora vem o versículo 6, Danilo, por favor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Esse é o problema da nossa alma, os extremos. Vocês entendem isto? Esse é o meu problema. É o seu, é o nosso. Os extremos são perigosos. Profeta. Jonas foi chamado por Deus para ir para Nínive. E Nínive era a capital da Síria. Tinha 1 milhão de habitantes. Como é que você sabe disto? Porque a Bíblia fala que lá havia 150 mil que não sabe discernir a direita da esquerda. crianças. Em proporção, os estudiosos chegam a essa conclusão de 1 milhão de habitantes. E o seu Jonas foge para Tarse. E Deus manda uma tempestade, manda um vento, ele manda a marinha, ele manda o exército para acordar Jonas em profunda depressão. Profeta de Deus no porão do navio, não é assim? Na depressão a gente vai para onde? Para debaixo da cama, para debaixo do cobertor. Não é isso? Então, mas é profeta, é filho de Deus. E ele vai para o porão do navio, e Deus, para acordar Jonas, teve que usar a marinha, o vento, a marinha, o sacudido do mar, o capitão, na figura, o exército, o capitão do navio, e também o vento, a força aérea, as três forças, para acordar o seu Jonas em profunda depressão. E Jonas foi lançado ao mar. E um peixe o engoliu e vomitou, que era intragável, lá na areia. Símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Jesus fala sobre isto. Do profeta Jonas, o sinal. Vocês querem um sinal? É o sinal do profeta Jonas. Jonas foi lá e pregou. E o povo se arrependeu. E Jonas ficou triste. Porque ele queria, porque havia uma profecia anterior, dizendo que a Síria iria engolir Israel. E nada melhor do que uma nação sendo destruída por Deus. Porque Deus falou, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Essa foi a mensagem que Jonas andou rua após rua. Você imagine isso. Ele não mudou de mensagem. Ele não trouxe nenhuma novidade. Só isso. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Dentro de 40 dias, rua após rua. E o que aconteceu? O povo se arrependeu. E tem gente cansada dessa palavra. Você precisa morrer. Você precisa morrer. Você precisa morrer. Tem gente que não aguenta mais. Mas é a mensagem que aviva. Porque é morrendo que se renasce. Já nosso amigo São Francisco de Assis, é morrendo que se vive. Uma vida vivada passa pela morte. Jonas, então, um profeta. Agora, tratado, e de repente ele está triste, outra hora alegre. É o problema da nossa alma. Do meu conceito, dos nossos conceitos. Então Deus precisa desconstruir tudo isto. Então este Salmo, o Salmo 120, o que que nos ensina? Que a crise é o instrumento de Deus para tirar os nossos olhos de nós mesmos. Porque o 121 diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Vocês entendem que existe uma cadeia de comando? Uma ligação entre um salmo e outro? Que há um estágio de crescimento? Tudo começa, essa viagem tem um começo, tudo começa na nossa morte. E vamos. Há uma porta e um caminho. Para sair de um ambiente para outro, um passo. Agora o caminho são muitos passos a serem dados. E aí vai. E Deus vai desconstruindo essas manias, as manias da nossa alma, a nossa presunção. Você pensa que não tem nascido de novo soberbo? Tem. Presunçoso. Arrogante. Aí Deus trabalha graciosamente. Por isso, essa alma tem uma angústia. E essa angústia o leva à oração. E ele agora, ele tira os olhos de sua volta e começo a olhar para o Senhor. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, para os montes. De onde me virá o socorro? 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Este salmo aqui, qual o primeiro, ele está olhando em sua volta. Esse salmo, ele está olhando para cima. Nós somos criados para olharmos para Deus. Adão. Esse é o significado do nome de Adão. Aquele que olha para cima. Depois da queda, o homem passou a olhar para baixo. Queridos, precisamos de revelação nessa caminhada. Eu não vou prosseguir. Eu vou trabalhar com um conjunto de 3 em 3. E nós vamos descobrir que o 122 nós chegamos em Jerusalém. Que Jerusalém é essa? Celestial. Quando a mulher fala para Jesus e ela entende, ela é religiosa, ela conhecia tudo, e ela disse assim: Senhor, é nesse monte ou em Jerusalém? O que, que Jesus disse para ela? Nem lá, nem cá. Importa que os meus adoradores adorarão em espírito e em verdade. E agora, o que, que Jerusalém representa? O testemunho de Deus no planeta Terra. E essa Jerusalém que vive em você, que agora é céu na terra, você se torna o testemunho de Deus neste mundo, no meio de uma geração perversa. Na próxima oportunidade, nós vamos ainda tratar do 121, mostrando que a lição do 121 é que Deus quer tirar os nossos olhos de nós mesmos e colocar os nossos olhos na pessoa de Cristo. Esse Salmo 121 também ensina como interpretar a vida. O Salmo 120, ele interpretou a vida, a crise. E esse Salmo 121 ensina como você deve interpretar a vida. O filho pródigo foi buscar felicidade lá fora. Ele retorna e descobre que a felicidade está dentro da sua casa. Aleluia. Na figura do anel, da sandália, das vestes. Há muita gente pensando que a alegria, a felicidade está lá fora, mas está dentro da sua casa, dentro de você. Por isso que o Salmo 121 vai nos ensinar isto. Vai nos ensinar o Senhor é quem te guarda, é Ele o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa santidade, a nossa bondade, é Ele. Então, amados, é uma viagem, muito gostosa, viagem da alma para o espírito, porque a alma precisa sair de si mesmo e ganhar a dimensão da presença de Cristo no espírito. Não esqueça, tudo começa na identificação. Tudo começa com a desconstrução do velho homem. Agora, um novo homem e um novo caminhar. Assim como recebeste a Cristo, recebeste ao Senhor, assim andai nele. É um caminho, é um caminhar de mãos dadas. Andar com Deus. Como Enoque andou com Deus. Como é que anda com Deus? Em espírito. Na convicção que Ele está nos guardando. Na convicção que Ele é Senhor de todas as coisas. Na convicção que Ele governa todas as coisas. Na convicção que Ele controla o universo. Na convicção que Ele reúne todas as coisas para formar a imagem do Filho dEle em nossas vidas. Aí você vai saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Qual é o segundo? O primeiro é este, que Deus está usando as crises para nos levar à imagem do seu Filho. Queridos, essa viagem da alma para o espírito é a descoberta da preciosa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso requer... Eu vou dizer aqui uma palavra que talvez você não goste, mas requer de uma certa disciplina e aceitação e aceitar diante de Deus o que Deus está mandando para você. Amém. Senhor, muito obrigado. Eu aceito. Eu recebo das tuas mãos. Essa é a disciplina. Eu recebo. Vai fundo, Senhor. Mas eu quero que Cristo seja formado. É uma caminhada. É uma viagem. Tem o início e tem seu fim. Os perigos são muitos. Mas o Salmo 121 diz: é Ele que te guarda. É Ele que está nos guardando. Que Deus, pelo Espírito Santo, venha falar mais e mais ao nosso coração. Leia estes salmos como o cântico dos degraus, como um crescimento, uma evolução da vida de Cristo. Então leia como tarefa. Quem sabe no próximo encontro a gente fale um pouquinho mais sobre o Salmo 121 e vamos prosseguindo aí. Que Deus, por sua graça, revele mais e mais a Cristo em nossas vidas. Amém. Amém?